O assunto a ser falado aqui hoje, a ser conversado aqui hoje, é a fé e a convicção. O que é fé? A fé, ela tem muitas definições, né? Mas para ser uma coisa mais específica, uma coisa mais para a gente entender, a fé é a crença, é acreditar em alguma coisa, né? E ter fé que aquilo lá realmente aconteça. Fé. Todos têm fé? Não, tem muitas pessoas que não têm fé. Tem muitas pessoas que não têm fé. Não tem. Tem fé na política. Tem fé na sociedade. Mas não tem fé religiosa, que é uma coisa totalmente diferente. A fé, ela tem que vir junto com uma convicção, gente. Convicção. Estar convicto de que eu tenho fé, de que a minha oração vai alcançar os desígnios mais altos lá do Senhor Celestial lá, e que eu possa receber pelo menos alguma coisa que eu pedi. Mas nós não temos que nunca nos esquecer que nós precisamos agradecer mais do que pedir. Porque nós temos muito mais daquilo que às vezes nós merecemos, gente. Então vamos dar graças a Deus por termos saúde, termos a nossa mente, termos nosso corpo sã. Mas eu quero falar para vocês hoje uma outra coisa. É uma história que aconteceu e acontecia. Eu conheci uma vez, na época que eu tocava, eu participava da banda Florentina. Então a gente saía muito para tocar nos interiores, por aí. E era muito difícil numa festa do Travessão Carvalho, que é a Nossa Senhora Caravaggio, e muito difícil em Otávio Rocha que a gente não participava. Era muito difícil, a gente ia sempre. E por cargas d'água lá, eu percebi que o padre lá era uma pessoa que rezava uma missa diferente. Vocês devem ter conhecido esse padre. Ele era reitor também do Santuário de Caravaggio, há muitos anos atrás. É um tal de Homero Rui Rossi. Certo? Ele não era muito bem visto aí naquela região, aí porque ele demorava muito as missas. Às vezes uma missa dele demorava uma hora e quinze. E o pessoal já não gostava muito dele. Ele já estava meio velhinho e tal. Mas às vezes que eu tive a oportunidade, ele devia estar junto comigo, de assistir uma missa dele, muitos da banda iam jogar carta, outros iam jogar bocha até o nosso compromisso. Eu ia lá na igreja e eu admirava a convicção com que esse padre pregava a sua missa. Ele chegava a demorar 2 horas, sabe por quê? Porque ele repetia 2, 3 vezes. Vocês acreditam realmente que Jesus, tal, tal. Mas vocês acreditam mesmo? Mas vocês acreditam mesmo? Ele repetia 2, 3 vezes. Vocês acreditam mesmo que Deus é o nosso Pai Celestial, Pai de todos, aquele que nos dá suporte? Ele falava no discurso, no sermão dele. Aí o pessoal escutava, mas vocês acreditam mesmo? Quer dizer, ele falava com tanta convicção, com tanta fé, que eu admirei aquele padre. E todas as vezes que a gente ia lá, eu um dia convidei um colega meu, que também participava da Casa Espírita, e digo, Admir, vamos lá que... Vamos assistir esse padre aí. Não sei. Vamos lá assistir a missa desse padre aí, que tu vai ver a convicção com que ele reza a missa. E nós pegamos, ficamos de pé, depois nós sentamos. E não só no sermão dele, também durante as preces normais da missa, né? Não lembro muito bem como é que é a missa, mas passagens que falavam de Jesus, passagens que falavam dos apóstolos. Ele fez uma vez um sermão sobre o apóstolo dos gentios, que era o Paulo de Tarso, e ele disse que nunca tinha existido alguém com tanta fé e com tanta paciência e com tanta generosidade. Era um santo. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Até tem um filme rodando por aí na Sky, Apóstolo de Cristo, Paulo de Tarso. Muito lindo o filme. E ele falava com tanta convicção todas as coisas que ele dizia, e ele repetia duas, três vezes. Duas, três vezes. Por isso que a missa demorava, né? Às vezes a missa era para demorar uma hora e pouco, e ia uma hora e meia, 15 para uma hora e 45 minutos, mas eu gostava de assistir ele. A missa não me interessava muito, porque eu não sou muito de missa. Mas ele era extraordinário, gente. Ele era uma pessoa que ele tinha uma convicção, ele tinha algo dentro dele, uma fé inabalável, convicta, algo que eu entendia. Muitas pessoas não entendiam, só entendiam que ele demorava muito, que ele falava, às vezes, palavras um pouco difíceis e tal, né? Ele era graduado, ele tinha filosofia, tinha teologia, ele foi professor nas faculdades de teologia, de filosofia. O cara era um mestre, um doutor em filosofia, um doutor em teologia, né? E vejam bem, eles foram colocar ele aonde? Lá em Otávio Rocha. Por quê? Porque ele não era muito bem quisto, porque ele era uma pessoa que questionava. Ele era uma pessoa que questionava um, questionava outro. Dizia, mas vocês acreditam mesmo em Deus? Mas você acredita mesmo em Deus? Diga que sim, diga que sim. Então era a maneira dele pregar a missa dele. E eu, e nós, aprendemos com isso. Eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito com ele. E depois, quando a gente começou a participar aqui das palestras, e começou a vir esses tipos de assuntos, cada vez que eu falo, que nós falamos de fé, eu me lembro dele. Porque era difícil passar uma missa sem dar atenção para ele. Porque ele era, digamos assim, aquele que atraía realmente a atenção. Ele fazia as pessoas crerem naquilo que ele falava do Evangelho. Ele falava do Evangelho e repetia, vocês acreditam realmente nisso? E ele explicava com as palavras dele o Evangelho. Tem muitas vezes que a gente vai na missa e o Evangelho não é muito fácil de entender. Vocês sabem muito bem, né? O Evangelho às vezes tem palavras difíceis. E ele explicava, é assim, assim, assim. Aqui quis dizer isso, isso, isso. Vocês acreditam nisso? Mas vocês acreditam realmente nisso? Vocês têm fé nisso aí? Então ele fazia isso. Ele era um orador. Um orador do jeito dele, né? Ele era um padre, na época era secular, né? Então ele é da ordem secular, hoje são os diocesanos, e tinha muita gente que vinha aqui, inclusive é onde eu trabalho, muitos senhores de uma certa idade que tinham muito respeito com ele, porque ele era o padre que até aquela época, naquela região lá da Marcolina, lá, né? Marcolino Moura, lá, era aquele que mais ajudava as pessoas que tinham pessoas doentes em casa. Ele não passava uma semana sem ir visitar aquela pessoa que estava enferma. Dar apoio à família, inclusive de pessoas que eram de fora, não só aqueles que eram, inclusive dos peão que vinham aí ajudar, tirar uva e tal. Ele era convicto, ele tinha fé. Ele tinha fé que quando ele pegava, ele dava aquela... Ele era convicto que aquela bênção resolvia. Como nós somos convictos de que o passe resolve. O passe resolve. Aquela bênção do padre, convicto, cheio de fé, que nem ele, também, meu Deus do céu, tu saía de lá glorificando, tu saía de lá bem contigo mesmo, e outros esbravejando porque o cara demorou muito. Quer dizer, nem todos compreendem ou compreendiam o que ele dizia. Graças a Deus, eu aprendi muito com ele. Eu nunca falei com ele pessoalmente. Ele era uma pessoa muito, né? E quando ele via o pessoal da banda, assim, o pessoal da banda para ele já era pessoas assim, não muito bem vistas, né? Porque as pessoas bebiam, porque as pessoas cantavam, as pessoas não sei o quê. Então, o pessoal da banda, ele já tá, mas eu admirava ele a mesma coisa. Admirar ele igual. Ele era uma pessoa que ele achava que uma banda tocar dentro da igreja não podia, porque era extremamente, digamos assim, vergonhoso. Então, nós sempre respeitamos ele, nós nunca fomos tocar mesmo dentro da igreja, mesmo que às vezes os festeiros pedissem. Então, a gente dizia, não, a gente não vai lá. Então, fé. Isso é fé, gente. Isso é fé. É firmar a fé em cima dos nossos valores. Firmar a fé em cima daquilo que a nossa convicção nos diz. É isso, é isso. Eu me lembro de uma outra vez que apareceu na televisão, cortaram lá uma árvore, não sei o que, aí ela começou a chorar, a árvore. Faz uns 3 anos, 3, 4 anos. Essa árvore chovia, seiva da árvore. E as mulheres, mais de fé, que elas tinham problema de pele, problema de não sei o que, elas iam lá embaixo, se lavavam com aquela água lá e saíam curadas. E aí foi pegado aquilo lá e foi constatado, foi analisado que não tinha nada de excepcional naquela água. Era seiva da árvore. A árvore que chorava. Ou que chovia, não sei, não me lembro. E essas mulheres saíram curadas. O que, que é isso aí, Jesus Cristo? O que, que é isso? É fé. É a fé. É a fé que a pessoa tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. É isso. Muito obrigado.